de pessoas negras e pobres de. É, vocês sabem, eu estudei a Bíblia por aproximadamente 8 meses. E quando eu cheguei na primeira vez no estudo de Luz, eu desisti de estudar e voltei. Ou melhor, na verdade, eu nunca parei de viver a tudo que desagrada a Deus. E mesmo conhecendo a verdade, eu voltei a fazer. Aliás, eu continuei, né, fazendo tudo que desagrada a Deus. Então, Deus teve grande misericórdia da minha vida por me permitir voltar, né, inúmeras vezes, através de vocês, inúmeras vezes de voltar. Então, teve imensa misericórdia da minha vida, como teve de todos vocês. E nesse tempo, eu estava muito perturbada, era uma época muito difícil da minha vida, e eu encontrava nas pessoas pena. Mas a pena das pessoas é muito diferente da misericórdia de Deus, né? A pena das pessoas traz conselhos para a gente totalmente, que nos afastam mais ainda de Deus. Ainda que elas tenham sinceridade no coração de te ajudar, elas nunca vão poder dar algo próximo à misericórdia de Deus, que é salvar a nossa vida. Então, eu gostaria que vocês fossem em Efésios 2. Efésios 4:5, né? Então, por que Deus é tão paciente, né? Tão misericordioso? Então, Efésios me inspira nesse sentido. Todo mundo? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então a gente vê que Deus é rico em misericórdia, mas ele é rico em misericórdia porque ele é rico em amor. Então o amor de Deus, por ele nos amar tanto, ele também é muito misericordioso conosco. E não tem como falar da misericórdia de Deus sem falar da cruz de Cristo. Porque foi o ato de maior amor e maior misericórdia que Deus poderia ter conosco. Então, quando aquelas pessoas estavam me dando conselhos para eu sair daquela situação que eu estava, Deus tinha feito através de Jesus há mais de 2000 anos algo que poderia me livrar eternamente. Então, e ainda que esse amor, né, seja imenso e misericórdia também, o mundo religioso usa esse discurso para pregar uma misericórdia sem fim, uma paciência infinita de Deus. E eles se confortam no pecado com isso, porque acham que sempre Deus vai estar disposto. Sim, a bondade de Deus é imensa, mas ele também tem um limite da tolerância. E eu gostaria que vocês vissem Romanos 6. Vamos, Carol! Muito bom, Carol. Vamos lá. 8:10. Todo mundo? Amém. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então, exatamente isso, eu gostaria que esperar temor sempre vocês a Deus, porque uma vez que a gente conhece a verdade, a gente segue o plano de salvação e somos salvos, não tem mais nada mais que Deus possa fazer por a gente. Então, se a gente decide depois conhecer a verdade, os exemplos, né, que a gente tem de pessoas que caem da fé, Jesus não pode morrer por elas de novo. Então, ele ainda vai ser misericordioso, mas a cruz de Cristo foi uma vez só e para sempre. Então, e uma vez que a gente cai da fé, que a gente retrocede a nossa vida, é muito difícil, né, a gente voltar. Como a gente tem influenciado isso. E a gente vai voltar a depender de penas de pessoas, mas o que a gente precisa é da misericórdia de Deus. É isso. Amém. Amém. Amém.